1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então são três de diferença. Ok, eu contei. Portanto, 16 mais 16 mais 16 até tu entrares a primeira vez. Ou seja, 16 são 4 compassos, 3 vezes 4, 12. 12 compassos, até eu disse 12 compassos. Eu comecei a contar na tua, Na. ou seja, na entrada para a terceira. E depois comecei. Logo na segunda. Quando me ouviste, começaste a contar, certo? E eu recebi-te depois. Ouviste-me a contar então duas vezes até 16 e depois já começaste? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Um, Um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, seis, sete, sete, oito, oito, nove, nove, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16. 16. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Para tu começares a contar, faz um tipo isto aqui na cama. Eu conto para mim até chegar cá à tua voz. Assim dá uma diferença Então, porquê? de estarmos a fazer contas todas. Quando tu começares a contar no teu tempo, faz um tipo. Um. Assim na câmara. Eu estou a ver na câmara o tempo real. E estou a contar contigo até a tua voz aparecer aqui. Eu digo-te, olha, foram duas ou três ou quatro vezes.